Comando 41166, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 097. Salvador, muito boa tarde, eu vou 966. Voo 966, boa tarde, a linha decola, fechando 0, vento 1, 20 graus, 089. A linha decola da 190, o voo 966. Romeu Oscar para Alfa, solo aos 49. Autorizado o táxi, você pode ir a papai de costa parquear. Rádio voo 966. Ciência. Plan 3155, chame Recife na frequência 1251, alternando 3325. 251, 3325, Plan 3155. Para o táxi, chame 6327, POB 107. Autonomia de 3 horas, alternando Aracaju. Piscina 0, chame torre 11895, ajuste na 017. 1017, direita, chama 295, chame 6327, uma boa tarde. Utilizar no localizador, é 3192. 3192, completinado o procedimento LS X-Ray, chame a torre em 11895. 295, obrigado, bom trabalho. Salvador, voo 966. 1966, contato radar na decolagem, via saída PUCA, subiu para o nível de voo 370. Saída PUCA para o 370, voo 966. 10, vento 090 graus, 079. Livre pouso 1033, 192. Torre Xené 6327, ponto espera próximo. Xené 6327, mantém ponto espera. Gente, mantém 6327. É 6327, após o tráfego agora na curva final. Utilizado alinhar e mantém piscina 0. Após a passagem da aeronave, a linha mantém o Oceaneiro 6327. 3192, solo 54, direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219, boa. Solo Salvador, 3192, livrou Fox Trot, você escuta. Então, 3192, autorizado táxi Alfa e Juliette, posição 0271. Alfa e Juliette para posição, confirme. 02. 02, 3192. Solo Salvador, é o Ocean, é 6331. Está na 06 para o pushback e acionamento. 6331, está autorizado, temos um táxi. Autorizado, um ataque 6331. O Índia Delta 90 confirma o tipo do equipamento. O Índia Delta, Papa Uniforme Índia Delta 90, mantém-se em condições visuais, confirma a altitude que está cruzando, 3.500. Entre o Índia Delta 90, descida a critério para 1.500 pés, não há tráfego a reportar no setor, mantém-se em condições visuais, reporte 2.0 milhas, Salvador. Controle Salvador, Chiné 6327, boa. Sena 6327, contato radar na decolagem, via saída da El, suba para o nível de voo 200. 200, pode voar da El, da presente? Pode 2.000 pés, autorizado da El. 2.000 da El, Sena 6327. Gol no 966, chame o centro Recife, na sequência no 2.085, alterna no 2.545. 1.2685, alternando 1.2545, chamada em Recife, gol 966. 4.466, mas tudo que desce. 4166, desça para 2.000 pés, autorizado ILSXUE da pista 10, reporte estabilizado. O ajuste 10.17. 2017, contato estabilizado, você passou 1166. A saída da árvore é nessa, decolando a pista 10, primeira curva à direita, motor 208 e transponder 551. Gol 1097, cotidianamente, está correto, é um pronto pushback, acionamento. Já, vou ajudar aqui para lá. Solo Ocean 6331 para o táxi POB 171, 4 horas, Curitiba. Ocean 6331. 6331, está autorizado o táxi Repate 1, táxi Índia, com espera pista no 0, chame torre 1895, ajuste no 017. 1017, considera 295, via Repate 1, Índia, pista 10, Ocean 6331. O 4166, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 9. 1895, Monte Azul, 4166. Meu 060 já pulsou. Quer confirmar o pai de que encontre pista gregosa? Consiga, Chanel 6327. Considere, senhora, desculpa. Suas autorizadas estão na 0, vento 1, 1, correção, vento 1, 0, 0 graus, 079. Se fosse no 0, eu passo 166. Alvatando Serra, o botezamento está correto para o estacionamento de táxi, filme torre 1895, existe na 017. Autorizado, puxa de acionamento e um pronto para o táxi. Oi, o acionamento 331, um ponto zero, pronto, pista 10, aeronave na alocação. Baixaré 6331, boa tarde, após a aeronave autorizada alinhar e manter pista na zero. Após a aeronave, autorizada alinhar e manter pista na zero, ou Baixaré 6331. Senar 6327, chame o centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, ok? Afirmativo. Ok, obrigado. Uma boa tarde. Boa. Gente, aguarde, por gentileza, poderia confirmar o horário do OBT? Solo 05, direita, solo 1, 21, decimal 9. Direita 219. Solo Salvador Azul 4166, decolagem. Decolagem, pistão 0, vento 1, 00 graus, 079. Decolagem, pistão 0, 11, na minha 3, 3, 3. 2, posição 3. Posição baixo 3, posição 2. Salvador, muito boa tarde. Azul 2760, Pampa Bar. Azul 2760, aguarda cópia. Aguarda. Captando quanto cópia? Pronto. Autorizado, Valência, meu pé, a coluna 7, a curva direita, corredor axé, controle 1208, transponder 0170. Gente, para acionamento de ecológica, me torre agora 1895, adiciona 017. Solo azul 4166, entra no pátio 3 via Kilo ou via Juliette? Via Kilo, perdão, via Kilo, pátio 3, posição 02, que atenta ao sinalizador. Ok, via Kilo, posição 2, atenta ao sinalizador. Israel. Sinais 6331, contato radar na decolagem, suba via saída da El, nível de voo 360. Israel 360, ou Sinais 6331. 7-8 da moto, alternando o Berlândia com 0-3-0 no seu caminho. 1-0-9-7, está autorizado o táxi, é parte 1, no teto Swindy, a ponte espera, pistão no 0, chame torre 1-1-8-2-9-5, registro altímetro no 0-1-7. Parte 1, no índice 2-9-5-7-7, ou no 0. Azul 2760, quanto cópia? Prossiga. Autorizado por seguro, nível 280, decola pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, via Perisque 50. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5564. Autorizado para Porto Seguro, nível 280, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, via Perisque 50. Salvador, boa tarde, 1097, próximo 1097, boa tarde, liga e decola, pistão 0, vento 1, 10 graus, 079. Decola, 1097. Gol 9620, autorizado Recife, nível 370, decola, pistão 0, curva esquerda, saída Puca Caju. Posso prosseguir conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5573. Autorizado 370 para Recife via rota, decola da 1-0, curva esquerda na Puca Caju, 1208. É o controle, 5573 no transponder, com 1620. 1620, protegimento está correto, são prontos para o tiver funcionamento. Pois é, não. My uniforme Índia Delta 90 é ciente. Evite a área proibida de Camaçari. Mantenha 1.500 pés, reporte 1.800 pés. Reporte visual com local de pouso. Controle Ocean 6331, solicita Prozi Motiva no presente. Guarde coordenação Ocean 6331. Aguarde, 6331. 60 está autorizado, por diversamente, vamos para o táxi. Já funcionamento, chamo o táxi, o vestido. Luna 097, decolou Luna 2, controle 1-20, bits na Wave Google. 208, bom. Controle, bom, Luna 097, muito boa tarde. Bom, Luna 097, contato radar na decolagem, via Seda Arbor, suba por nível de voo 360. 360 via Arbor, ou? Ocean 6331, não autorizado, né, presente pro de Motiva. Direto Motiva, Ocean 6331. Livre, chame táxi. Alô, meu, peguei um alfado da Oxa, bababá, bacai. Channel 6321, chame o centro Recife na frequência 1251, alternando 3325. É, 6314, está autorizado, Petrolina, nível 340, da Colômbia 0, curva à esquerda, saída Momo Neném, via Pesuru 20, controle Salvador Opera 1208. Transponder 5562. 3402, Petrolina, Pesuru 20, decola da 10, curva esquerda, Momo Neném. Controle 208, Transponder 5562. 6314, protegimento da correção, pronto para o tiver questionamento. Deixa lá. Aqui o azul 2760, alternando Vitória, 3-10-74 agora. 2760, estou autorizando o táxi em Índia, ponto 0, pista 10, chame torre 1895, ajuste na 017. 017, vai de Índia, no ponto 0 de 10, 14-1895, 2760. Paulo Salvador, boa tarde, 3-2-7, sentido afastado, portão 08, pronto para copia. Então 3217, estou autorizado com fins, nível 360, decola pista 10, curva direita, saída da EU, Leda Motiva, via Upsilon 10, curva via Upsilon no meio, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5567. Autorizado com fins, 360 via upper do Lugo no 0 por base, upper do Lugo no meio com quadro plano. Israel, Leda, Mótila, decola dando 0 primeiro para a direita, com 3218, branco com o endereço 567. São 3217, continuamento está correto, são putback, funcionamento. Samaria. Lula, mando de espera da Romeu. Direto na piscina 7, já voltando certo. Salvador, muito boa tarde, Azul 2760, quanto espera? Azul 2760, boa tarde, linda, call a piscina 0, vento 1110 graus, meia dúzia nós. Autorizado, alinhar, ele cola no 0, Azul 2760. Autorizado, reporte na Quebec, está fazendo serra. Chama o centro Recife, frequência 1288, alternando 260. 288, 260, bom. Professor de Salvador, boa tarde, são 3376, 73 tem Tapapá, vai passando 1160 para o 1. São 3667, aciona identificação, foi ITAP para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 050, o ajuste 10197. Ativo, plano 3676, voe ITAP, descendo para o 050, o ajuste no 017. 150, ITAP, no 017, plano 3676. Passando Serra, taxi via Quebec, Mike na Lima, Paulo 121, decimal 9. Uniforme Índia Delta November. November, escuta. Confirme o local de pouso. Já, visual. Uniforme Índia Delta November, tem a frequência livre, bom pouso. Frequência livre, November. Pouso no 9, controle 120, décima 8. Controle 208, pouso 2760, boa tarde. Tá saindo mesmo. 2760, contato radar na decolagem. Suba via saída da Elta, nível 280. Via da Elta, até o 280, 2760. O 2718, aciona a identificação, voando Mari para interceptar a chegada, dessa via para o nível de voo 060, o ajuste no 017. Via 060, verdade para a Luna, o Itália? O 2718, autorizado ITAP. voo 1620, puxa acionamento na ponte 4. 3-0, aguarde se tiver acionamento. Na escuta. Solo Salvador, muito boa tarde, é o Porchaner 6355, formação Papá, remota 14, autorização Guarulhos. Salvador 6355, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, a curva à direita, saída da El, Leda Motiva, Gampis 10, Taubaté. Controle de Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5550. Sou 2718, confirme sua velocidade de cara. Dael Leda Motiva, após a Pesulu 10, 208-5550, Oxenero 63. Para 2509. 2509 reduzido, 2 minutos. Contra 10, chama a torre 1895, existe no 0 ou no 7? Paulo, tranquilo, por enquanto, o Sérgio está com 132 a bordo, alterna Guarulhos com 3 horas e 10 para o táxi. 3217, está autorizado o táxi de parte 1 no táxi Índia. Lance Sara pistando 0, chame torre 1895, o ajuste altímetro 10 ou no 7? Rádio, depois com a torre de pressão, boa tarde, também, depois da noite. Acionamento do Oceané 63, 14, posição de número 5. Oceané 63, 14, aguardo se tiver acionamento. Solo, poderia confirmar para o Oceané 63, 55, se a autorização foi correta? Afirmo, 6355. O lugar estava correto, estamos pronto para o possível acionamento. Obrigado. O ajuste no 017, livre aliás, reposta estabilizada. Passaremos, muito obrigado, para 3676. Após o colega da TAS, para seguir no posto, terá autorizaria nosso puxa. Colonel 620, após o TAS, pequeno poste para a TAS, aguarde, são autorizados. Se estiver excelente, chamando pronto para o TAS. Ok, então após o TAS e o pequeno poste, livre puxa para a TAS, colonel 620. Qual a possibilidade de fazer esse voltando, 6304? Eu não posso fazer a passagem do tráfego desse pequeno poste autorizado. Se tiver acionamento, chamando pronto para o táxi. Bem, já após os dois tráfegos, está autorizado se montando com o golpe de direito. Obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, gostaria do 2226, informação papá. Gostaria do 2226, acione identificação. Do Mari para interceptar a chegada, reporte no ponto de altitude. Reporte da altitude 2226. Salvador, boa tarde. Boa tarde. 2761, aciona identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 080, o ajuste no 017. 080, então, foi a chegada número 4 na aproximação, o azul 2761. Tá. Apache 32, Tan 3297, autorizado a linhagem decolar, o vento no 80 graus, 080 graus, 07 nós, ajuste de altímetro 1097, Tan 3297. A linha decolar 10, Tan 3297. O 2718, reduzir a velocidade para 2309. Olha, eu estou com 220. Faz o 2718. Trazer para reduzir para 1909 ou 278. Reduz 1809 azul 278. Para 2226, da presente autorizado pro de ITAP. ITAP 2226, ideal descida. 977 a bordo, 3 horas e 10, alternando Fortaleza. Bom, linha 20, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90 via Índia, 1895-1017, bom voo. 1017 via Índia no ponto de espera 118-95, muito obrigado, bom trabalho. Zero sete zero com 1017 no ajuste, o 2221. Controle Salvador, boa tarde, tá 3217. 3217, contato radar na decolagem, saída da El, suba para o nível de voo 360. Prontinho, contato na decolagem, na subida da El, extensão 360, o TAM 3217. O 2718 desce para 4.000 pés, ajuste na 097. 4.017, 2718. Carreiro 2226, desce para o nível de voo 050. 050, 2226. 0. 2561, 060. Azul 2761, desce para o 060. Azul 2761, 060. Com 3 horas e 10. Taxi autorizado até o ponto de espera da pista na 0 via Índia. Torre 1895-1017, bom voo 6314. 1895-1017, obrigado, bom trabalho. Urno 620, ponto de espera da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera. Até o ponto de espera, não sei o quanto, 620. Papa Romeu, Mike Eco Juliette, não há prazo para reportar no setor, descida a critério, reporte 401 em Salvador. Oceaner 6355, puxa acionar na 14. Autorizado acionamento, chame TAC 6355. 55. Alfa Tank Sierra, decolado aos 31, chame controle, 120, 18, boa viagem. 08, muito grato, senhor. Até a volta. 676. 6 6676, complete final do procedimento LSX-Way, chame torre 198, decimal 95. 245, muito obrigado, boa tarde. Pronto. Azul 2718, desça para 2000 pés, autorizado LSX-Way da pista 90, resposta estabilizada. 2000, vai encontrar estabilizado LSX-Way da 18 da alta, 2718. Olhe papá, Tata Gutierrez. Subida da El, Leda, Irumi. Sai conforme. Aciona no transponder 5004, controle opera 208. Firmando após 2000 pés. Está presente voo aí direto coral, Alfa Tango Sierra, subindo para o Zameza. Muito grato, direto coral, Alfa Tango Sierra. Salvador, boa tarde. O voo 1869, cruza 240 para 160, informação passada. 1869, acione identificação via chegada BONF, desça para o nível de voo 070, o ajuste 1017. 070 via BONF, 1869. 76, estabilizado em LS X-Ray da 10, passando agora o Índia Serra. PAN 3076, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 1097. Pouso na 10, tá? 3676. Quebec Kilo, autorizado a subida para o nível de voo 055 no setor oeste da ilha de Caparica. Reporte nivelado no 055. O Juliette Quebec Kilo, confirmei o tipo de equipamento. Cara, 2226, desce para 4000 pés, o ajuste 1097. 4000, 2226. 2761, desça para o nível de voo 050. O 2761, desça para o nível de voo 050. 050, 2761. Chame centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. Gente, obrigado, boa tarde, TAN 3207. Estabilizado o 2718. Azul 2718, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 2800, 2718. Boa tarde, 2798, estabilizado ILS X-Ray da 0. Boa tarde, Azul 27118. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste de altímetro 1097. 17, aguarde pista livre, 278. Azul 2226, desça para 2000 pés, autorizado em LSX-Way da pista 10, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado no X-Ray 2226. 2761, desça para 4000 pés, 10017, o ajuste. 4000, 10017. Termina direito, normal, boa, tá, 3676. Tá bom, meu senhor, Alfa Tango, livre táxi, chame na interseção para ingresso e decolagem. Velocidade à direita, 15 graus. Tá pronto, desvio, Alfa Tango Terra. Fazendo 240 no momento para desviar uma formação. Autorizado desvio, o Alfa Tango Terra, reporte por término de desvio. Ativa, repassará. Oceaner Bahia 355, está pronto para o táxi 126, com autonomia de 4,50, alternando ao galhão. Autorizado a alinhar e manter pista 97. 90, torre 1895, 1017, bom voo. Obrigado. Pátio, Índia, 1895, 1017, 63, obrigado. Salvador, com o 1169. Voo 1169, formação papá, prossiga. Para copiar o nível 360, Guarulhos. Voador Guarulhos, nível 360, via rota do plano de voo. Pista 1 a 0, primeira curva direita, da El Leda Motiva. 50, 1 a 0. 50 1 a 0 no transponder, controle 208. 1 a 7. Voo de coral, Alfa dando certo. Tente, Alfa dando certo. Aguarde, 1969. Aguarda. Antes da Juliette, tá 3676. 3676, tráfego da Avianca, cruzando pátio após Juliette, portão 8. Após a Avianca, Juliette, portão 8, tá 3676. Ok. Palmeiras, Tchalha, Patango, autorizada a decolagem, pista 97, o vento 100 graus, 09 nós. Só o seu chamado pro gol no ano 69? Afirmo. Um minuto. Ok, obrigado. 2761, continua a descer. 2761, não desça para 2000 pés, livre LS, reposta estabilizada. 2000 e LS liberado, reportará. 2761. Só 172. Já na Patango, decolando aos 39, controle, frequência no 20.8, dá um regresso. 1200, graças para regresso. Controle Salvador, boa tarde, Papa Roberto da Patango. Papa Romeu, Charlie, Alfa Tango, mantenha-se em condições visuais, 1000 pés no corredor Axé, reporte no farol da barra. Vai reportar no farol da barra, vai ingressar no Axé no meu pés, tá? Da retaguarda, está autorizado para o direcionamento com o 1969. 2761, informa o tráfego que o precede, encontra 17 milhas com grau speed 1709. Estabilizado, passareiro 2226. Passareiro 2226, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 118, decimal 9. 2895, 2226. Torre Salvador, boa tarde, passareiro 2226, final do ano 0. Tareas 2226, boa tarde, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 06 nós, ajuste de altímetro 0097. Pouso autorizado na 10, 2226. Juliette, 2798. 2798, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 2798. Mantém essa escuta. Confirme para o torre salvador. 1620, mantém essa escuta. Decolada aos 4-1, chame o controle, 1208. 208. 3145, aguarde. Aguardo na escuta. No 869, desça para 4 mil pés, o ajuste 1097. Pode confirmar? Bom, no 869, desça para 4 mil pés, o ajuste 1097. 1097, ok. 4 mil pés, desça. Estabilizou 2761. Caso 2761, no completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 895, boa. Controle, boa tarde, voo no 620, passa 3200, perfil Puka. Voo no 620, contato radar na decolagem, suba via saída Puka para o nível de voo 370. Segue a ascensão 370, voo no 620. 2761. Chegou posição 10 horas, 18 milhas, rumo sudoeste, cruzando 070 em descida para 4 mil pés, um Boeing 738. Bom, no 869, então no traço de posição 2 horas, 17 milhas, rumo sudeste, cruzando 050 em descida para 3.500 pés, um Bravo Echo 58. Quente, 1869. 5, ajustado 1017. Bom, no 869, para interceptar o localizador, curve à esquerda, na proa 075, desça para 2 mil pés, livre LS, reta estabilidade. Dirigindo esquerda, 200, o gol 1869. 201869. Papa Romeo, Mike, Echo, Juliette, confirme se tem condições de padrão à espera com curva à esquerda no setor. Gente, faça um 360 da presente curva à esquerda no setor. Aponta na esquerda, a partir de agora. Afirmativo, Mike, Echo, Juliette, da presente. No solo aos 4-4, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Livre na pista, solo 219, 2226. Ativo o gol no 869, desce para 2 mil pés, livre LS, reposto estabilizado. 2 mil, autorizado X-Ray, 10189. Alfiquilo, pátio 3, atento finalizador, o 2226. Tango ciente, fique atento ao tráfego do Charlie 182, fazendo paraquedismo em Veracruz. Na presente, autorizado a proa de Valença, mantendo 1 no mil pés e tem a frequência livre para autocoordenação. Ele vai ser coordenado com o contrato. Papa Romeo, Mike, Echo, Juliette, autorizada da presente resta e comprou de rotatória, descendo para 1.500 pés, o ajuste 1.017. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3190, informação Papá. TAM 3190, aciona identificação, voe ITAP para interceptar a chegada. Desça via para o nível de voo 050, ajuste 1017. Desce para o 050 na proxita, 3190. Direto está presente, direto rotatória, descendo para 1510. Voo 1869 para o localizador esquerda, proa 150, reposto estabilizado. 761 no solo aos 46, livre táxi, primeira direita, chama solo 1, frequência 121, 19. 219, vai chamar livrando 2761 no bordo. O Sinec Quebec Kilo Controle? Sinec Quebec Kilo Controle, Salvador? Romeu Bravo Oscar, desça inicialmente para nível de voo 170, confirme a razão de descida. 170, 1800, Romeu Bravo Oscar. 3190, razão de descida? 3190. Confirme a razão de descida, comandante. Alfa e Kilo, posição prevista 3 Lima 2761. Duna, 3117, 3170. Meu Bravo Oscar, autorizado descida para nível de voo 050 na proa de TAP com razão máxima de descida de 1.500 pés por minuto.